Como é que é, mano? Só vi a tua mensagem agora, meu. Então, olha uma coisa, o som da bateria, és tu que estás a parar ou sou eu que estou a carregar várias vezes? Já agora? És tu que estás a parar? Eu não sei se é o meu som que está a carregar, se é o teu som que está a parar, não sei. És tu que estás a parar. Tiveste um cabeto, ou foi? Como tu disseste o barulho do RP, eu pensei. Não, mas já estás aqui à boé, é? E boas aí, André.